Operador, boa noite, é 3290, informação Sony 00 para 100. Sony 3290, boa noite, Sony identificação, desse mantém a nível de voo 050, via chegada por MED 1. É 6259 Recife, no 28 decimal 35, caso negativo no 25 decimal 1. 128 decimal 35, alterno 1251, CDRM 29, grato, boa noite. Voo 1168, a sua identificação, desse mantém a nível de voo 060 via chegada ao MED 1. 060, obrigado. Tanto, vezes 290, deixa 2 mil pés. Conferado as inscrições. Ajuste de altímetro no 095. Está autorizado, sinal do procedimento ILS X8 está 10. Reposte no custo localizador. 2 mil pés, autorizado. Procedimento e reposte estabilizado, sinal 3297. No 168, desça para nível de corrida, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro, 1095. 1095, 4 mil pés, 1068. Podemos voar Duna, 168? Negativo, o número 2 na aproximação, mantenha cegada, gol no 168. Autorizado procedimento com o voo 1968? O 1968, afirmativo, desse mantenha 2000 pés, autorizado final ILS, reportando o curso do localizador. 2000, reportando o localizador, EDSEC 2008. Sem restrição? INSAP, se parecer? Falar das restrições, Gol 1968. Ok, sem restrição, descendo para 2000, autorizado. Visual TAM 3290. TAM 3290, completo o final do procedimento e chame torre 198 decimal 95. 198 decimal 95, TAM 3290. 71 autorizada, né? Decolar pistão 0, vento no 3, 0 grau, 0, 8 nós. A linha decola no 0, azul 27. Salvador, boa noite, até 3290, final 10. 3290, continua a aproximação, aguarde pista livre, tráfego iniciando rolagem agora da capoeira no 0. Altímetro no 0, no 5. No 0, no 5, aguardando até 3290. Zero, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 09 nós. Autorizado, pouso, pistão no 0, já 3290. 3781, decolou 58, controle 119, decimal 1. 198, azul 1781. Salvador, boa noite, azul 2781, decolando Arbor 1. Azul 2781, contato para a decolagem sobre a via Arbor 1 para nível de voo 160. Arbor 1 ou 160, do Azul 2781. Utilizado LSC, X-Ray 1168, bom. 1168, completo, chame torre 1198, decimal 95. 295, até daqui a pouco, 1.8. Estou em Salvador, cordial boa noite, 1168, NS X-Ray. 1168, continua a aproximação agora de pista livre, que é 1015. 1015, aguardando. Azul 2781, autorizado voar na Priorge Alefa. Será que Alefa 2781? Da 390, sala 01, na direita, no 21, décima 1. Número 68, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 08. Ei, pouso no zero, gol, 68. Gol 968, sala 03, direita no 21, décima 1. Gol 968, liga direita, chama em 1 no 21, 1. Valeu, pra direita, 68. Cargo 8487, decolagem autorizada, vento no 30 graus, 099. Cargo 8487, descendo 990. Salvador, Azul 2781. Azul 2781, no controle. Será que eu vou coordenar com o centro direto destino, Vitória da Conquista? Azul 2781, na guarda. Graças. Salvador, boa noite, APTA 8487, passando 1800 metros. APTA 8487, contatarão decolagem, suba via Pucca para nível de voo 390. Subindo via para o nível 390, APTA 8487. Azul 2781, autorizado voar direto, Vitória da Conquista. Serra Bravo, Kilo Bravo. Na proa de Serra Bravo, Kilo Vitor, o Azul 2781, grato. Cargo 8487, chame centro Recife, 1, 2, 5, decimal 4, 5, caso negativo, 1, 2, 6, decimal 8, 5. 1, 2, 5, 4, 5, 1, 2, 6, 8, 5, 8, 4, 7, boa noite. da carga 8487, controle? Salvador, boa noite. É o voo 099, não pode esperar, não, 0, pronto. 099, autorizada a linha de decolar, pista 0, vento no 40 graus, 07 horas. Autorizada a linha de decolar para o voo 099. 0099, decolou os 1-6, chame controle em 1-9, decimal 8. 098, obrigado, boa noite. 099. Controle Gol 1-099. Gol 1-099, contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para nível de voo 360. Sobe via Arbor 1, nível 360, Gol 1-099. No 2781, no chame centro Recife, em 128 decimal 8, caso negativo no 26 decimal 0. 288 ou 260, o azul da cidade está entregado. 1099, chame centro Recife, 1288, caso negativo, 1260. Recife, 288, 260, 1099, obrigado, boa noite. A papapá Oscar Romeo Alfa, boa noite, já tô em identificação. A sua radial 2, esse é a minha vida. Tente manter o nível de 190 na escuta do controle de Salvador. Boa, 3662, boa noite na chegada Bomed 1, desse mantenho 050. Eu sou 3662 autorizado. Pensa para 2000 pés, o agente é 9095. Parou agora 2. Altura 5, autorizado a linha de decolar, pistando 0, vento no 50 graus, 099. Pistando 0, autorizado a decolagem, como está sendo? Zero, boa noite na chegada bom mente 1, disse mantenha 050. Controle de Salvador, boa noite, bom no 705, você fala. Bom no 705, boa noite, suba via Salvo 1 para o nível de voo 360. Sabe, via Salvo 1 para o 360, boa no 705. Plan 3662, autorizado IRS-X, reporte estabilizado. Autorizado S, não, pode estar.